E se você gosta de pedalar, eis aqui uma dica muito bacana repassada pelo Fábio Silva. Ele que é uma das pessoas mais engajadas aqui da cidade, né, no que diz respeito à causa ciclística, digamos assim. Agora na quarta-feira, dia 10, às 8 da noite, o pessoal da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu promove um pedal com um luau no Parque Nacional do Iguaçu, né, ao custo de R$ 50,00 por pessoa, uma pedalada ali no parque à noite, com recursos que serão arrecadados para a Casa do Ciclista, entidade que recebe ciclistas de todo o mundo aqui em Foz, e também para a Escola Parque, que promove ações de conscientização ambiental no interior da unidade de conservação. As vagas são limitadas e a chance de visitar o Parque Nacional de noite, sem movimento de turistas, né, com a luz da lua cheia iluminando as cataratas e quem sabe até com arco-íris noturno ali nas quedas, olha, eu diria que é uma chance única, então realmente não deixe passar. As inscrições podem ser feitas na loja Superbike ou também com o Luciano Castilha, da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu. Anote aí o WhatsApp, vamos lá, né, repassar aqui o contato. Preparado aí para anotar? Vou dar mais um tempinho aqui, né, só para facilitar, vamos lá. Agora sim, registre aí o contato. 45, que é o código aqui de Foz do Iguaçu, 99976-0058, vou repetir aqui, né, 45, código de Foz, 99976-0058, Luciano Castilha, informações e inscrições para o passeio ciclístico noturno no Parque Nacional do Iguaçu, que acontece agora na próxima quarta-feira. Na sequência, informações dos esportes com Sidney Busanello. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme. Um abraço para você e para os ouvintes da Transamérica. Temos vários assuntos para falar de esportes aqui na Transamérica. Vamos começar falando do futebol feminino aqui de Foz do Iguaçu, que neste meio de semana esteve mais uma vez em campo pelo Brasileirão. Jogou na última quarta-feira e o Foz Cataratas Futebol Feminino acabou perdendo para o Rio Preto por 3-1. Resultado normal, viu, Guilherme? Até porque o Rio Preto é o líder do Grupo 2. Foi a 27 pontos depois dessa vitória do Foz Cataratas. É bom a gente sempre frisar que são 16 times disputando o Brasileiro de Futebol Feminino, divididos em dois grupos com 8 equipes em cada grupo. O Foz Cataratas está no grupo 2 e os 4 melhores de cada grupo avançam para a sequência do campeonato. O problema é que com a combinação de resultados, somando-se a essa derrota do Foz Cataratas, o time iguaçuense caiu agora para a sexta posição no Grupo 2. O São José volta a brigar por uma das vagas, o Foz Cataratas tem 12 pontos, o São José tem 13 e a Ferroviária tem 14. Pela matemática aqui do Grupo 2, a gente pode colocar já o Rio Preto como classificado, 27 pontos, o Santos 25 também já classificado, o Flamengo muito bem encaminhado sua classificação porque tem 18 pontos, e aí Ferroviária, São José e Foz Cataratas, esses três times brigariam pela quarta vaga. O Foz Cataratas vai receber o São José aqui em Foz do Iguaçu, mas, em contrapartida, vai ter que jogar em Araraquara contra a Ferroviária. Então, qualquer ponto pode ser determinante para a classificação de uma dessas equipes. O próximo jogo do Foz Cataratas, Guilherme, será mais uma vez fora de casa. Já jogou em São José do Rio Preto nesta semana e na semana que vem, na próxima quinta-feira, o compromisso será em Salvador, na capital baiana, no Barradão, contra o Vitória. Vitória, que é o pior time do grupo, em 10 rodadas só tem um ponto ganho. Ou seja, o Foz Cataratas tem, eu diria até, a obrigação de ir a Salvador e ganhar do Vitória. Se quiser pensar em classificação, com certeza, tem a obrigação sim, né, de faturar essa vitória. Agora vamos falar do Foz do Iguaçu Futebol Clube, futebol masculino aqui da cidade de Foz, porque ó, hoje é dia 6 de maio já. Se eu não me engano, pelo menos foi o que eu vi, a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro coloca ali o dia 21 como o primeiro dia aí de jogo, né, para o Foz do Iguaçu fora de casa contra o Inter de Lages. Ou seja, estamos a 15 dias. O que é que temos aí sobre time, treinador, etc? Enfim, o que podemos dizer para o torcedor sobre o Azulão? Você está correto, Guilherme. É isso mesmo. Dia 21 deste mês já tem a estreia do Azulão da Fronteira na Série D do Campeonato Brasileiro. O Foz, que herdou a vaga do J. Malucelli, vai integrar na primeira fase o grupo 16. Ao lado do Inter de Lages, também nesse grupo estão o Novo Hamburgo, que decide amanhã o Campeonato Gaúcho contra o Internacional, e também o São Bernardo de São Paulo. Com 4 equipes nesse grupo, os 2 melhores avançam para a sequência do campeonato. Bom, nós recebemos aqui na Transamérica, Guilherme, na última terça-feira, o presidente do Foz Futebol Clube, Arif Osman. Ele confirmou que a comissão técnica que comandou a equipe no Campeonato Paranaense da primeira divisão, nos primeiros meses desse ano, será a mesma que vai também comandar o Foz na Série D do campeonato. Ou seja, o técnico Alan Aal será novamente o responsável pelo comando técnico do Foz Futebol Clube. E basicamente, Guilherme, o elenco será o mesmo também que disputou o Campeonato Paranaense da primeira divisão. Um time bastante jovem, com 3 ou 4 atletas mais experientes, casos do goleiro Juninho e do meia Bruno Flores. O lateral Lima, segundo o Arif Osman, será o único que não vai retornar aqui para Foz do Iguaçu, porque acertou com outra agremiação. A estreia será em Lages, dia 21 de maio, um domingo, 4 da tarde, contra o Inter de Lages, no estádio Vidal Ramos Júnior. Para o torcedor de Foz do Iguaçu, a primeira partida aqui em Foz, no estádio do ABC, Guilherme, vai acontecer na segunda rodada, no domingo, dia 28 de maio, 4 da tarde, contra o Novo Hamburgo. O terceiro jogo do Foz será em São Bernardo do Campo, dia 3 de junho, um sábado, contra o São Bernardo. Esses 3 jogos pelo primeiro turno desta primeira fase. E aí depois, com a inversão de mando, novamente o Foz vai enfrentar os mesmos times, apenas com a alteração dos locais de jogos. O Foz, no dia 11 de junho, recebe no estádio do ABC o São Bernardo, no dia 18 de junho vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Novo Hamburgo e encerra sua participação na primeira fase, jogando em casa contra o Inter de Lages no dia 25 de junho. Com a manutenção da comissão técnica e praticamente o mesmo elenco, Guilherme, pelo menos a equipe não vai sofrer tanto, né? Porque já tem um entrosamento conquistado ao longo do campeonato. É claro que os jogadores foram dispensados, mas enfim, é o mesmo grupo, a mesma comissão, e isso certamente vai facilitar o trabalho do Foz, pelo menos no início da Série D. Vamos falar agora de futsal, Foz Cataratas Futsal, equipe que representa aqui a cidade de Foz do Iguaçu na Série Ouro do Paranaense e também na Liga Nacional. Como é que está a agenda do time agora para essa próxima semana? São dois compromissos pela Série Ouro. Exatamente, o Foz que jogou na última quarta-feira em Castro e empatou com o Caramuru por 3-3 pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro, terá na sequência mais dois jogos fora e também válidos pelo Campeonato Estadual. Na próxima terça-feira, o Foz vai até Umuarama enfrentar a equipe local no ginásio Amário Vieira da Costa. E também na semana que vem, na sexta-feira, outro jogo fora de Foz do Iguaçu. Desta vez, a equipe iguaçuense vai jogar em Marechal Cândido Rondon contra a Copagril Marechal. Portanto, antes do próximo jogo pela Liga Nacional, o Foz terá dois jogos seguidos pela Série Ouro e adversários difíceis, Guilherme, fora de casa contra o Moarama, da mesma forma contra a Copagril de Marechal Cândido Rondon. Depois, pela Liga, o adversário é o Joinville? Isso, Guilherme. Dia 19 de maio, uma sexta-feira, o Foz vai receber a equipe do Joinville no ginásio Costa Cavalcantes. Pela Liga Nacional e um adversário muito tradicional dentro do futsal brasileiro, um elenco forte, e o Joinville é considerado um dos favoritos, inclusive, a conquistar a Liga Nacional deste ano, Guilherme Wojtkowski. Obrigado, Sidney Buzanello, trazendo informações de esportes aqui na Transamérica Foz. Você volta na segunda-feira? Segunda-feira, fazendo um balanço dos campeonatos estaduais. Teremos amanhã decisões pelo Brasil, aqui com o Atletiba no Campeonato Paranaense, Corinthians e Ponte em São Paulo, tem Fla-Flu no Rio de Janeiro, tem o Inter contra o Novo Hamburgo, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Enfim, grandes jogos, e na segunda-feira a gente retorna aqui na programação esportiva da Transamérica, no Papo de Craque, 18h, para fazer justamente um balanço das decisões dos campeonatos estaduais. Ótimo final de semana para você, para os ouvintes da Transamérica. Um abraço, Guilherme. Participação de Sidney Buzanello aqui no front, ele que comanda de segunda a sexta, das 18h às 19h, o programa Papo de Craque, com a melhor informação esportiva do seu rádio na região das Três Fronteiras. Vamos de música agora. Na sequência, vem aí o temido, né, o sinistro, o cabuloso quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. E olha, é um instante só, tá? Não perde, não. Quer dizer, perder nós já perdemos, e de goleada, né? Fronte Transamérica até meio-dia.